Mia germana premoja treides comigo a la igreja de Vigo e o mar salido e miraremos la sonda. Alla igreja.